Então, mais uma vez, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta noite tão abençoada. E vamos trazer um tema importante para os nossos dias: o poder das palavras. Quando a gente coloca dessa forma o poder das palavras, vem muitas ideias a respeito disso, né? Palavra tem poder? Palavra pode determinar alguma coisa? A palavra pode encaminhar a nossa vida para melhor ou para pior? São essas reflexões que nós vamos fazer aqui esta noite, procurando o entendimento. Qual o limite também desse poder? Se já, então, estamos reconhecendo que ele de fato existe. Quando a gente pensa em poder das palavras, geralmente vem à mente primeiro a ideia de um poder mágico, não é? De que certas palavras têm um poder de determinar as coisas. E a gente esquece que a palavra tem um poder muito mais direto em nossas relações interpessoais. Nós não imaginamos o quanto nós determinamos a nossa vida a partir daquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós estamos dizendo diariamente. Nós estamos, de alguma forma, criando uma influência onde nós estivermos. Tanto é que as pessoas nos conhecem muito mais pelo que elas nos ouvem dizer, pelo que de fato realmente nós somos. As pessoas também nos conhecem pela aparência. Determinadas expressões que a gente tem levam as pessoas a terem certas ideias a respeito da gente. Agora, quando a gente fala, a gente confirma ou não as ideias, as crenças que as pessoas têm sobre nós. Isso sobretudo nos ambientes em que as pessoas não têm muita intimidade. Quando nós conhecemos uma pessoa mais proximamente, nós sabemos muitas vezes que a pessoa fala certas coisas, mas não é exatamente o que ela quer. É só um desabafo, é só um modo de ser daquela pessoa. A natureza dela é boa. A gente conhece várias pessoas assim. Falam muita bobagem, muita besteira, mas no íntimo a gente sabe que aquelas pessoas não fariam aquele mal todo que elas falam. Outras pessoas que não as conhecem julgariam assim. Esse é um exemplo muito prático do quanto as palavras estão determinando o nosso destino. Nós vamos ver que o alcance dessa influência é muito grande, né? Então, a impressão que nós vamos criando nas pessoas diariamente vai construindo uma imagem que elas têm sobre nós. E isso tem consequências. André Luiz tem uma frase muito interessante, que é a seguinte, ó: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Já pararam para pensar nisso? Que nós estamos subordinados ao que nós falamos. Quando a gente fala alguma coisa, a gente dá um certo empenho àquilo, um certo valor àquilo que nós estamos falando. Se alguém falar, eu fiz, eu vi, as pessoas vão acreditar. E elas passam a ter certas expectativas. Coisa básica, quando a gente promete algo, eu vou fazer tal coisa. Nós estamos subordinados àquele compromisso que nós firmamos. Por isso que antes de falar qualquer coisa, seria interessante que nós pensássemos. Nós vamos falar sobre isso logo mais. Quais seriam as formas de a gente avaliar se o que vamos falar é oportuno ou não? Porque, de fato, nós estamos criando um mundo todo ao nosso redor a partir do que nós falamos diariamente. Nossas palavras têm, então, um poder muito forte em nossas relações de influenciar e de determinar acontecimentos. Sobretudo, nos nossos dias, a gente vê que há, a partir do que as pessoas estão falando e se comunicando pelos meios eletrônicos, elas estão estimulando determinadas ideias. Nos nossos dias, é muito corrente falar do discurso do ódio. Quando eu iniciei essa série de palestras, alguns anos atrás, não estava na nossa mídia aqui no Brasil falando sobre discurso do ódio. Depois começou a aparecer essas informações, né? De que há pessoas que estão usando certas colocações, certas falas, que vão criando nas pessoas um ânimo, uma disposição à violência. Certos discursos, certas colocações, vão criando nas pessoas o medo. E a gente percebe que isso muitas vezes é produzido de uma forma inconsciente. Em pequenos grupos, alguém que detém o poder, se ele colocar de uma forma ameaçadora, intimidadora, certa situação para as outras pessoas, elas passam a agir de um modo a se defenderem. Elas passam a agir no contra-ataque. Eu me recordo de um lugar em que as pessoas começaram a falar que determinado discurso da liderança daquele grupo começou a dizer: ah, estão vindo me falar que vocês estão fazendo tais coisas, que vocês falam tal coisa da nossa organização, que aqui tem muitas conversas. Ninguém sabe realmente se alguém foi falar para ele isso ou não. O fato é, essa ideia criou um estado emocional nas pessoas, delas começarem a desconfiar umas das outras. Por quê? Por medo de perderem as posições que eles tinham nesse grupo, eles acabavam muitas vezes fazendo o quê? Agindo na defensiva e julgando pessoas. Ah, deve ser fulano que deve estar falando da gente para o nosso líder. Deve ser tal pessoa que leva as nossas informações aqui para outra pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas colocações de alguém assim. Alguém me disse, eu estou sabendo, me falaram. Porque nem sempre é realmente alguém do grupo que foi lá e falou. É muitas vezes um artifício que as pessoas usam para extrair algo de alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso a gente pensando numa proporção de um grupo pequeno. Agora imagine numa sociedade em que as pessoas começam a instigar certas situações, predispondo as pessoas a entrarem em um conflito. Por exemplo, taxando determinadas pessoas desse segmento da sociedade como os responsáveis pelos problemas todos. E a gente tem que estar com muita cautela quando nós vamos acusar alguém como responsável por algo. Por quê? A gente não conhece toda a realidade que envolve aquelas situações. Até as coisas públicas, nós não sabemos de fato tudo o que está atrelado a elas. Então há um cuidado muito grande, porque nos nossos dias é muito fácil as pessoas lançarem, através de certas colocações, a ideia de que tais pessoas são o problema, aquelas pessoas é que criaram essa situação. Isso tudo é o chamado discurso do ódio. Você vai instigando nas pessoas a raiva porque certas coisas aconteceram e joga a culpa sobre aquelas pessoas. Para a gente citar um fato bem mais distante historicamente de nós, por que o povo alemão se voltou tanto contra os judeus que também eram alemães? A maioria dos judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial tinham nascido na Alemanha, eram cidadãos. Mas por que as pessoas que eram cidadãos, que tinham crescido ali com aquelas pessoas, se voltaram contra eles? Porque houve um discurso insistente de dizer que todos os problemas econômicos que a Alemanha enfrentava naquele período anterior da Segunda Guerra Mundial era por culpa de uma elite que a maioria era composta de pessoas de origem judaica. Eles eram os donos dos bancos, eles eram os donos das joalherias, eles eram donos de muitas indústrias. E aí criou-se a ideia de que todos os problemas econômicos eram por conta deles. Foi muito fácil as pessoas, num período de muito medo, de fome, de muita carência material, elas se deixaram levar pelo medo, acreditando que aquele grupo, daquela sociedade, que eram amigos deles, que eram pessoas comuns, que aquelas pessoas eram as culpadas por todos os problemas. Por isso que se desenrolou daquela forma. Então, sempre que alguém é apontado como esse grupo é o culpado, nós temos que suspeitar muito sobre isso. Porque é isso que é o discurso do ódio. É ficar instigando até o ponto que as pessoas agem de uma forma muito negativa. Tem as provas e expiações por trás disso? Tem. Mas nunca podemos esquecer, né, do que Jesus disse. É necessário o escândalo, mas ai daquele que for a causa. É necessário que certos fatos aconteçam para o resgate que muitas pessoas têm do seu passado. Mas ai de quem for o responsável consciente por essas situações. Porque essa pessoa acaba tendo uma responsabilidade muito grande perante as leis divinas. Ninguém precisa pensar assim, eu vou produzir a catástrofe porque ela é necessária. As leis divinas têm outros mecanismos para fazer as pessoas resgatarem. Não precisa alguém ser o autor do sofrimento de ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outra ideia muito importante é que as nossas palavras reforçam muitos preconceitos. Aquilo que nós vamos falando vão criando ideias nas pessoas e elas vão reforçando as suas ideias equivocadas. Nós temos até hoje um cuidado de não falar certas coisas, como antigamente a gente ouvia, porque tinha uma ideia de muito preconceito por trás de certas colocações que se fazia, de discriminação racial, de discriminação religiosa. E de tanto que nós vamos falando isso, a gente reforça essas ideias na cabecinha de quem? Das crianças, dos jovens, porque muitas vezes eles vão reproduzindo tudo aquilo que eles vão ouvindo desde criança. Então, essa questão do preconceito, por que ela é tão forte? Porque nós reforçamos muitas vezes através de colocações. Sempre que a gente repete algo que a gente não tem muita certeza e a gente categoriza, qualifica alguém ou alguma coisa de modo muito simplista, nós corremos o risco de levar outras pessoas a terem um entendimento errado sobre aquilo. É, por exemplo, a gente está falando perto de uma criança que tais pessoas são sempre erradas, que elas têm uma conduta errada, que o comportamento delas não é certo. A criança cresce pensando daquela forma. Aquelas pessoas são erradas, aquelas pessoas não prestam. Isso é reforçar, então, esses preconceitos. As nossas palavras, elas também reforçam conceitos e crenças que nós temos. Já observaram que num diálogo, quando nós estamos conversando com os amigos, com os afins, às vezes eles, para não nos ferir, para não nos contradizer, para não nos magoar, eles não questionam certas coisas que nós falamos. Outros dizem, é verdade, é isso mesmo. Ou quando alguém muito querido vem trazer uma situação para nós, às vezes a gente não consegue ver aquela situação de modo isento. Porque aquela pessoa a gente gosta muito dela. Então a gente toma o quê? Partido. E a gente reforça uma ideia que ela tem. Você quer ver um exemplo? Vem o nosso esposo ou a nossa esposa comentar algo do trabalho. E ele fala lá que o chefe fez algumas coisas indevidas e a esposa reforça para ele, ou o marido reforça para ela. Ele é terrível mesmo, né? Ele é um tirano, ele é alguém que age sempre de forma arbitrária, autoritária. Mas espera lá, você conhece realmente aquela pessoa a ponto de dizer e reforçar que aquele chefe, que você nem convive com ele, é de fato aquela pessoa arbitrária? Então nós temos que pensar que muitas vezes, quando a gente apoia alguém, a gente pode estar reforçando uma ideia equivocada que essa pessoa tem. Isso atrapalha na evolução espiritual de uma pessoa, ela não conhecer a realidade da vida dela, ela criar uma ilusão de que ela está sempre certa e os outros sempre errados, atrapalha em muito. É por isso que muitas vezes a gente sai daqui com pouco do nosso saldo aí das nossas dívidas do passado quitados. A gente sai aqui da Terra ainda com muitas complicações, por quê? Porque a gente não percebeu onde nós estávamos falhando, não percebemos onde nós estávamos tendo ideias equivocadas sobre pessoas e situações, e aí o que que acontece? Nós não fizemos as mudanças que precisávamos em nós. Não vamos responsabilizar as pessoas quando elas nos apoiam sem conhecer a nossa realidade, porque essa realidade é nossa. O conhecimento da nossa realidade é nossa responsabilidade, mas nós temos que ter uma cautela muito grande em pensar. Eu estou reforçando em outras pessoas uma ideia que ela precisa melhorar sobre ela mesma? Será que eu tô pondo panos quentes numa situação, não deixando ele perceber que ele é o errado na situação? Porque muitas vezes nós, a título de amor, de afeto, nós não conseguimos contradizer as pessoas. E não fazemos algo necessário, que é o quê? É ajudar essa pessoa a ver a si mesma. Então isso é algo muito sério. E no relacionamento familiar? Talvez esse seja o nosso maior desafio no uso das palavras. E aqui a gente não percebe o quanto as nossas palavras têm um forte poder indutivo, condutor nas nossas relações familiares. Nós podemos colocar como, por exemplo, laços de união que são fortalecidos por determinadas palavras que nós dizemos dentro do nosso lar. Como, por exemplo, palavras de natureza afetivas. Todo mundo precisa de carinho expresso em palavras, em algum momento. meu bem, meu querido, minha querida, amo você, você é importante na minha vida. Pelo menos de vez em quando a gente precisa usar essas palavras. Muito obrigado, obrigado pelo apoio dessa semana. Pode ser obrigação da pessoa ter feito aquilo. Mas essas palavras de reconhecimento, elas têm um valor muito grande. E nós precisamos nos treinar a falar isso um para os outros. Que bom que você é meu amigo. Que bom que você está do meu lado. Isso são palavras de afeto. Tem um grande poder de unir as pessoas. Temos palavras de respeito que nós temos que ter com as pessoas. Existem expressões que nós temos que abolir na nossa casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Por exemplo, palavras de baixo nível. Nós temos que abolir esse vocabulário das nossas conversações. Temos que usar expressões que respeitem as pessoas nos ambientes onde nós nos encontramos. Dentro do lar é fundamental. Tem lares que as pessoas, às vezes, elas esbravejam, gritam, soltam palavrões. Nós vamos ver que isso tem uma natureza que pode ofender as pessoas, mas também pode contaminar espiritualmente o lar. Então nós temos que ter uma cautela com essas expressões. Palavras incentivadoras. Todos nós precisamos do reconhecimento, do afeto e do incentivo. Continue fazendo isso. Está bom assim, isso é agradável, isso é positivo. Parece algo banal e aí alguém vai dizer, ah, mas pessoas que se amam não precisam disso. A gente não sabe o quanto as pessoas são vulneráveis. O quanto as pessoas estão frágeis em um determinado momento da vida. Então, ouvir uma palavra de incentivo é algo muito bom. É algo que te motiva a fazer mais. O agradecer é algo fundamental e ele incentiva as pessoas a manterem essa conduta. Às vezes, o nosso filho ir lá e arrumar o quarto dele, a gente fala, ah, você não fez mais a sua obrigação. Não é bem assim. Parabéns, é assim mesmo, esse é o caminho. Continue dessa forma. Que bom que você é um jovem esperto, inteligente. Temos que reforçar isso. E nos nossos relacionamentos entre os adultos também. As pessoas não estão, muitas vezes, no mundo de uma forma muito confortável. Elas precisam de estímulo uma das outras. Então, dizer essas coisas é importante. Palavras de reconhecimento. E existem as palavras que são desintegradoras dos relacionamentos. São aquelas palavras que afastam as pessoas, como, por exemplo, acusações. A gente tem que tomar muito cuidado para dizer que alguém é responsável por uma situação. Tudo que é coletivo, nós somos igualmente responsáveis. A esposa esqueceu de pagar a conta de luz e vieram e cortaram. E aí vem uma acusação, você não pagou. Mas quem usa a luz não é só ela, sou eu também. Então nós temos que não agir dessa forma acusando. Na questão que envolve os filhos, muitas vezes, né? É como os pais dizerem assim, ah, eu saio para trabalhar o dia inteiro, é você que tem que dar jeito nas crianças. Não é bem assim. Às vezes quem está dentro do lar não consegue perceber alguma coisa que o outro que veio de fora percebe. Então tudo nós somos responsáveis em conjunto. Nós não podemos acusar ninguém de nada. Tudo nós temos que pensar, eu ajudei o quanto eu podia? Talvez a gente até fez o que estava ao nosso alcance, fez o que estava além, e a pessoa falhou, porque nós falhamos. Falhamos quando estamos doentes, quando estamos emocionalmente vulneráveis, falhamos quando estamos perturbados espiritualmente, falhamos porque cansamos. Uma pessoa que vem lutando e se esforçando, quando ela erra, o que ela menos precisa é de acusação. É muito difícil para as pessoas que lutam muito e não têm reconhecimento. E quando erram, todos acusam. Isso fere profundamente, porque a pessoa pensa assim, eu acerto todos os dias, ninguém lembra do número de vezes que eu acertei. Mas de um dia de um erro, todo mundo vai lembrar. Eu dirijo muito, errei já muitos caminhos. Mas engraçado que na minha família me lembram só pelos caminhos que eu errei ao pegar uma saída de uma rodovia. Aí para as minhas filhas ficou essa ideia. Aí o pai sempre erra a saída, mas não vê o número de vezes que eu acerto. Isso é uma coisa que às vezes, na brincadeira, a gente aceita. Mas e quando isso vem como algo assim, afirmando assim, você sempre faz errado? e todas as outras vezes que acerta. Então nós precisamos pensar muito nas acusações. Outra coisa também, reclamações. Às vezes as pessoas fizeram o melhor delas, elas não conseguiram fazer mais. E a gente não deve reclamar, porque a comida não está temperada como a gente gosta, porque o trabalho não foi feito como a gente gosta. Reclamar de algo depende de uma certa habilidade nossa de chegar e dizer, né? O que que aconteceu? Podia ter te ajudado? O que que faltou? Mas nunca colocando em um tom de uma crítica severa, dizendo, você sempre faz tudo errado. Isso é uma coisa que desmotiva, desprepara, tira toda a energia da pessoa para ela continuar fazendo certo. Então as acusações são, ou reclamações são palavras desintegradoras. Palavras ofensivas. Quando nós não estamos bem com alguém, o melhor é a gente silenciar, não ofender a pessoa. E parece que nas relações familiares, o que a gente mais gosta de fazer é ofender a pessoa citando a família de origem da pessoa, não é assim? Ah, mas é porque o seu pai é isso, ele fala, mas a sua mãe é isso, não é assim? Esse nível de diálogo entre as pessoas dentro de um lar, ele é muito perigoso. Falar de uma pessoa que tem defeitos, mas que nós amamos, e acusá-las, é uma coisa que machuca as pessoas, fere. Então a gente deve abolir esse tipo de situação também, de ofender as pessoas. Ou... é que a gente pode falar do nosso filho, mas não gostou que ninguém fala. Que ninguém venha falar do filho pra gente, não é? Mas é isso mesmo, porque é uma coisa que dói. A gente sabe onde eles erraram, não precisa ninguém vir falar, não é verdade? Mas então, as palavras ofensivas nós precisamos tirar do nosso vocabulário também, com quaisquer pessoas. Seja de xingamento, chega de desabafo, sejam de que natureza for, não podemos ofender as pessoas. E outras palavras, palavras de grosserias, né? Qualificar as coisas do nosso lar com adjetivos pejorativos, isso aqui é uma porcaria. Nós estamos desmerecendo a nossa própria vida. Então nós temos que também abolir essas expressões grosseiras do nosso dia a dia. E algo muito perigoso são as palavras manipuladoras. Já ouviram falar de algo chamado de alienação parental? São as palavras manipuladoras. É a gente, por exemplo, manipular os mais jovens, as crianças, os adolescentes, num conflito que nós temos entre adultos, para que eles se voltem contra as pessoas que até então eles viviam em relação positiva. Isso é uma coisa muito perigosa, porque isso atrapalha no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Quando ele ouve um pai falando mal da mãe, uma mãe falando mal do pai para o filho, isso atrapalha o desenvolvimento deles. Eles crescem com uma série de problemas que vão ficar para o depois. Eles vão reproduzir esse comportamento, eles vão ver os dois como pessoas dignas de serem pessoas consideradas duvidosas, porque quem fala mal de um pode estar falando mal do outro. E isso tem até implicações legais, essa manipulação. Mas isso não se dá só do casal em relação às crianças. Dá entre os filhos adultos, por exemplo, de uma família, em que um muitas vezes vai falar do outro irmão e vai comentar. Isso é algo muito sério. Para falar de alguém, a gente tem que ter a pessoa presente. Se for para a gente levantar alguma crítica sobre alguém, a gente faria na presença da pessoa? Então aguarda a pessoa chegar para fazer a crítica a ela. Elogio a gente pode fazer sem a pessoa estar presente. Mas a gente falar do outro é muito sério. E a gente vê que isso também no ambiente profissional acontece muito. Das pessoas criarem uma espécie de trama ali entre elas, tramando, criando situações para, por exemplo, isolar um colega. É aquela tal fofoca que se faz muito na hora do almoço, na hora do cafezinho. A gente tem que pular fora disso. Porque aquelas pessoas que estão falando de alguém para a gente, também falam da gente para os outros. A gente tem que cair fora disso, por quê? Porque é extremamente negativo para a evolução de alguém chegar lá no futuro e saber, olha, tinha que acontecer algumas coisas na vida daquela pessoa, mas foi mais difícil para ele, porque você ajudou a atrapalhar. Você ajudou a levantar, por exemplo, uma ilusão, uma situação falsa a respeito daquela pessoa. E aquilo que tinha que chegar a ela em determinado tempo, precisamos criar um monte de situações para desviar, para que a pessoa alcançasse aquilo. Já pensou a gente chegar do outro lado e pensar assim? Então isso a gente tem que abolir da nossa conversação, qualquer coisa que possa levar a prejudicar alguém. Mesmo que seja bem intencionadamente. Se a gente quer resolver algo com alguém, que seja diretamente com a pessoa. Aí sim nós estaremos agindo de uma forma realmente honesta, realmente sem perturbar a natureza. Existem palavras, então, olha, uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. Quem já discutiu em casal sabe bem o que é isso, não é? Às vezes no calor ali da emoção a gente solta uma expressão indevida e aí olha quanta conversa que tem que vir depois para acertar aquela situação. Então é ponderar mesmo. O que eu estou falando edifica, une, melhora as relações, aproxima as pessoas ou cria distúrbios, perturbação. Isso é algo que devemos pensar diariamente naquilo que nós estamos falando. E as nossas palavras, elas têm um grande poder sobre nós mesmos. Existem pessoas que conhecem técnicas de que tanto você afirmar algo, você passa a acreditar naquilo. De tanto você ficar se induzindo a dizer que algo é assim, você acredita naquilo. É um reforço positivo que a gente pode gerar em nós a partir de certas expressões. Mas isso é algo que tem o seu limite. O que mais nos influencia mesmo é isso aqui, olha. Em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. Sabe, toda vez que a gente fala, olha, eu sou muito imperfeito, eu trago esses vícios do passado, não é nessa vida que eu vou melhorar. Ainda vou continuar fazendo isso. Quando a gente começa a fazer isso, é um mecanismo de justificativa que nós endereçamos a nós mesmos para nos mantermos naquela zona de conforto das nossas imperfeições. Porque abandonar uma imperfeição exige esforço nosso. Mas se nós nos colocamos de que nós somos incapazes de melhorar, somos espíritos muito endividados, é o que nós vamos ser. É o que nós efetivamente somos quando nós estamos afirmando diariamente que certas coisas estão além do que nós podemos. Sabe quando a gente começa a falar num dia meio nublado, garoando, uma segunda-feira assim? A gente começa a falar que a vida é uma droga, que as coisas não estão boas, que está tudo difícil. É aquilo que a gente vai carregar na gente durante aquele dia e os próximos. Então a gente tem que deter essas afirmações negativas. E algo importantíssimo, a partir do que nós falamos, nós recriamos a nossa história diariamente. Poucas pessoas podem dizer que lembram de tudo o que viveram desde que nasceram até o presente. A maior parte do que nós sabemos da nossa história é o que nós estamos recontando ao longo do tempo, para os outros e para nós mesmos. Se eu me fixar em detalhes negativos da minha vida, toda vez que eu rememoro esses fatos passados, e eu só lembrar deles, que tipo de memória eu estou criando aqui nessa vida material? Memória de que eu fui uma pessoa infeliz. Se eu fico recontando a minha história para os outros ou para mim mesmo, só lamentando os dissabores, os impedimentos, as lutas, que não tive oportunidade nenhuma, que eu sempre fui perseguido, que meu pai e minha mãe não me amaram, que meus irmãos eram hostis, que no emprego eu nunca tive oportunidade, eu vou me sentir uma pessoa muito infeliz. Porque a nossa memória, ela trabalha com essa ideia do reforço. Toda vez que eu fico reforçando uma lembrança, aquilo vive dentro da gente. Tem algumas memórias que a gente guarda aqui como encarnados, a gente guarda porque a gente foi lembrando delas durante a vida. A gente foi reforçando essas memórias. Por isso que no mundo espiritual, muitas vezes quando a gente desencarna, e os espíritos precisam nos ajudar a nos desvencilhar de algumas coisas, eles vão lá nos nossos arquivos mais profundos fazer aflorar a nossa memória real do que realmente a gente viveu. para tirar todos esses escombros que a gente vai acumulando. Então nós recontamos e recriamos a nossa história diariamente. Ninguém vai dizer que nós temos que esquecer um fato que nos traumatizou muito no passado, mas nós não precisamos lembrar dele todos os dias e ficar recontando ele para as outras pessoas, nos colocando como vítimas. Nós temos que recontar aquilo que é de positivo da nossa história, que não é ficar contando vantagem para ninguém, mas é reforçar todas as oportunidades benditas que nós tivemos nessa vida. A gente é capaz de lembrar o dia que a gente bateu o carro e ficou muito irritado e nervoso. Mas a gente lembra que toda sexta-feira a gente vem para este salão, recebe essa vibração amorosa, tão pacificadora, esse clima de paz que envolve a gente quando a gente entra aqui. A gente lembra que toda sexta-feira tem isso? A gente não lembra tanto, não é? A gente não fica recontando isso, mas fica lembrando da raiva que passou porque bateu o carro. Então nós precisamos recontar a nossa história de modo diferente. Começar a deixar um pouco de lado os episódios negativos da vida, deixando um pouquinho de lado dos dissabores, vamos contar das alegrias. Olha, nós estamos aqui, num bairro bem distante da região central da cidade. Nós estamos em paz, reunidos em nome de Jesus, com as portas abertas, tranquilos. Nós temos irmãos nossos cristãos em algumas partes do mundo, nós vimos há poucos dias que passaram por um sofrimento terrível. Nós agradecemos a Deus a bênção dessa noite hoje já? Então, é disso que a gente tem que estar contando todos os dias, desse amor, dessa paz que nós recebemos sempre. Isso é o importante de estar relembrando. E quantas coisas nós temos que recontar para nós mesmos ao longo da vida? Da família, do lar, do trabalho digno que nós temos, das coisas boas que nos alimenta a esperança, que nos ajuda a caminhar. É disso que nós temos que estar falando sempre para guardar a lembrança de coisas extremamente positivas que nós temos. Porque é isso que vale a pena realmente ser lembrado em nossas histórias. E aí vem a grande pergunta, afinal de contas, as nossas palavras têm um poder além desse que a gente está falando, de nos influenciar, de influenciar as outras pessoas? Tem uma dimensão espiritual que nossas palavras atingem? Existe. Você concorda com isso, né? Olha só quem também concorda com isso, é o André Luiz, lá no livro Obreiros de Vida Eterna. Olha só, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Aquilo que nós falamos, carregado daquele sentimento que nós temos naquele momento, alcança a quem nós estamos endereçando. Isso é inevitável, gente. Sabe aquela praga que você rogou em alguém que arranhou o seu carro e foi embora? Você estava com muita raiva e você desejou que aquela pessoa tivesse um mau dia? Aquilo tem poder de atingir a pessoa mesmo, viu? Tem. Se a pessoa tiver com as suas defesas espirituais enfraquecidas, aquilo alcança a pessoa de verdade. Então a gente não deve desejar o mal a ninguém e a gente não deve falar que tais coisas aconteçam com tal pessoa. E é pior ainda se a gente usar esse conhecimento conscientemente. Pior ainda, que a responsabilidade que nós temos perante a lei divina é como você pegar uma faca e espetar alguém. É muito sério isso. O nosso querido Chico Xavier tem uma história maravilhosa sobre o quanto as palavras têm um poder tanto negativo quanto positivo. Uma certa ocasião ele ainda trabalhava profissionalmente no seu emprego, ele estava saindo para ir para o trabalho e uma senhora abordou ele na saída da casa dele. E aí ele estava preocupado de não chegar atrasado e ele falou para ela: olha, à noite eu retorno para casa e eu converso com a senhora quanto tempo a senhora precisar. E ele foi para o trabalho dele. Aí Emmanuel, o seu benfeitor, aparece e diz para ele: Chico, volta lá e atenda a mulher. Ela precisa conversar com você. E ele já tinha entendido que quando o Emmanuel falasse, era para ele obedecer. Ele foi. conversou, já tinha aceitado que ia chegar atrasado mesmo, tranquilizou o coração daquela mulher e aí se despediu dela e foi. Já estava atrasado mesmo, sem tanta pressa para o trabalho. Aí mais uma vez Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, agora olha para trás. E o Chico virou e olhou e viu que enquanto ela falava "vá com Deus" para ele, vinham aquelas ondas harmoniosas, luminosas, de luzes muito amorosas, porque era um coração grato, expressando por palavras "vá com Deus" toda aquela gratidão, toda aquela vibração benéfica. E ele ficou, então, impressionado com aquilo. E aí Emmanuel falou para ele, então, completando a lição: agora imagine se ela tivesse dito com raiva "vá com o diabo". Não é? Então nós vemos que as nossas palavras, dependendo da natureza do que nós estamos sentindo, dos desejos que nós temos, elas têm esse poder de influenciar. Elas têm o poder de abençoar. Quando a gente se despede de alguém e fala "fica com Deus, vá com Deus", e a gente tem carinho por aquela pessoa, e a gente deseja que aquela pessoa seja protegida no caminho, tem forças espirituais sendo mobilizadas para aquilo. Quando você fala para o seu filho "Deus te abençoe", realmente está havendo ali uma transmissão de energia. Quando você abraça alguém amorosamente e você vibra aquilo e você fala "até mais, meu amigo, que bom revê-lo", tem vibração, não é só algo físico. Tem algo espiritual envolvendo a pessoa e a você mesmo. E o que o mundo mais precisa nos nossos dias é dessa força positiva, das boas palavras, das palavras de esperança, das palavras de otimismo. Não, gente, vai dar certo, a gente vai vencer essa semana difícil aqui e semana que vem a gente vai estar com tudo regularizado e vai dar tudo certo. Se a gente não tiver ânimo para falar algo positivo, pelo menos o silêncio. Mas não vamos reforçar com coisas do tipo "tá muito difícil, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus". Eu trabalhei num lugar que tinha um ambiente que as pessoas reclamavam demais ali, mas era um absurdo certos períodos. Ali, quando a gente vinha da rua com uma outra ligação mental, você chegava ali, você parecia que passava num portal das trevas ali, que era muito pesado a vibração. Você sente que o clima, nossa, tá pesado, né? E você sente que as coisas às vezes são diferentes. Por quê? Porque a vibração das pessoas é outra. Por quê? Tem a ver daquilo que elas estão conversando, falando, do tipo de conversa que está sendo ali desenvolvida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as nossas palavras têm um grande poder de influência. E aí vem a nossa reflexão: o que fazer para educarmos a palavra? Para a gente começar a mudar a nossa forma de comunicação e influenciar de modo diferente as pessoas. Temos algumas recomendações, olha. Tudo que nós vamos falar, a gente tem que pensar se é falado no momento apropriado. Quase tudo tem um momento na vida que nós teremos que falar. Quase tudo. Tem momentos que a gente vai ter que expressar que algo não está bom. Tem momentos que a gente vai sim ter que reclamar. Mas sempre a gente tem que pensar, é o melhor momento para isso? É agora que tem que acontecer essa fala? Quer ver uma coisa inapropriada? Está todo mundo naquele momento raríssimo nas famílias hoje, de tomar uma refeição todos juntos. E aí alguém levanta a ideia infeliz de criticar uma ação de alguém que estava ali. Por exemplo, a mãe vai contar para o pai que o filho quebrou tal coisa. Ou o marido vai relatar algo ruim que aconteceu com ele. Esse momento que nós estamos nos confraternizando durante a refeição é um dos momentos mais sagrados da reunião familiar. Há mais de 200 mil anos nós estamos evoluindo em torno desse hábito simples de compartilhar a refeição e de trocarmos ali impressões no momento da maior necessidade do ser humano, que é alimento. Naquele momento, nós não devemos trazer notícias ruins, nós não devemos estar ouvindo o telejornal contando da catástrofe que está acontecendo. Naquele momento é um momento de paz, de harmonia, porque a gente se nutre não é só das moléculas orgânicas do alimento, são também das vibrações que estão impregnando o nosso ambiente familiar, do alimento que foi preparado. Sabe aquele tempero de mãe, aquela coisa mágica que todo mundo fala e até usaram lá num comercial do amor, que é o tempero, é o segredo? Isso existe, gente. Quando você cozinha para alguém de forma amorosa, tem vibrações que impregnam aquilo. Então nós temos que manter esse momento da alimentação um momento de paz, de harmonia, nada perturbador naquele momento. Né? Isso é algo positivo para a gente reforçar toda essa cultura que nós estamos evoluindo há muito tempo, de nos reunirmos, de nos confraternizarmos naquele momento, de aprofundar os nossos laços. Tem um momento para falar dos problemas, há um momento para falar que algo não está bom. Não é em momentos, muitas vezes, que as pessoas estão ali expostas. Imagina você ser apontado nos seus defeitos na frente de todo mundo. Isso é muito constrangedor. Isso é algo que deixa a gente vulnerável, com vergonha, com medo, com raiva. Jesus certa vez disse que se você tem algo contra o seu irmão, o que você faz? Vá com ele para um quarto e lá você resolva aquilo. Por quê? Para não expor a pessoa para aqueles que possam não entender. Né? Então, quase tudo deve ser dito, mas sempre vai ter um momento apropriado. Se contém a verdade. Veja, não é a nossa verdade. É a verdade. Isso é algo muito difícil de dizer que alguém tem a verdade. Do ponto de vista filosófico, ela é algo inatingível, não é? Dizer que sabemos a verdade, mas nós temos que tomar cuidado se aquilo que nós vamos contar é a nossa versão dos fatos. Se nós estamos acrescentando ou tirando um detalhe que muda a compreensão da pessoa. Porque nós estaremos manipulando as pessoas. Então vamos falar algo, mesmo que nos prejudique. Se o nosso compromisso é com a verdade, nós vamos falar o que realmente aconteceu. Outra coisa para a gente avaliar. Se é falado com afeição. A gente tem que saber se naquele momento nosso sentimento é um sentimento negativo em relação à pessoa. É um sentimento de raiva, é de ciúme. E é por isso que nós estamos falando aquilo, ou é porque temos afeto pela pessoa, que queremos o bem dela. Se é algo para avaliarmos também. Devemos avaliar também se é falado para trazer benefício. Porque tem coisas que não vão mudar nada. Não vão acrescentar nada a ninguém. Nem vai melhorar o entendimento do outro. Será que deve ser falado realmente? A gente vive numa época em que as pessoas falam demais. E se fala muito, com pouco proveito. Cansam as pessoas de tantas coisas que são ditas e são desnecessárias. Então a gente tem que pensar nisso também. Temos que pensar também se é falado com a mente plena, com amor e bondade, pelo menos naquele momento. Quando você vai analisar uma situação delicada, você analisa aquilo como se fosse o seu filho, como se fosse a pessoa que você mais ama. Porque às vezes a gente é muito leviano ao comentar os atos dos outros e não reflete que ali é um ser humano, é um filho de Deus que nós muitas vezes estamos tratando do problema dele. Eu vejo muito isso em escola acontecendo, em que às vezes os professores se referem de modo muito negativo a certas características imperfeitas que crianças e jovens têm. E a gente vê isso também em outros ambientes, em que as pessoas são muito duras na crítica que elas fazem umas às outras. Nós somos todos filhos do mesmo pai. Onde está a nossa indulgência, o amor que nós estamos esperando para nós? Ou ele só é para nós e não é para os outros? Então nós temos que pensar, quando formos avaliar a conduta de alguém, a nossa mente tem que estar com amor e bondade. E Emmanuel nos traz uma recomendação sobre a nossa palavra, porque falando tudo isso daqui dá uma preocupação, mas Antenor, vai dar trabalho pensar em tudo isso antes de falar. Vai dar muito trabalho, né? Porque aí eu já não sei bem, né? Se eu posso ou não dizer tal coisa, se é o momento ou não. A gente tem que viver com naturalidade. Na vida, acho que a gente tem aprendido mais se arrependendo do que pensando antes. Mas se a gente já se arrepende, já é um bom começo. Mas se a gente conseguir pensar antes, um tanto melhor. E Emmanuel, ele fala isso aqui bem interessante, que nos ajuda a pensar sobre a medida certa que a gente tem que ter nesse controle sobre o que nós vamos falar. Olha o que ele fala, ó. nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Ou seja, nós vamos tentar ser naturais, mas dentro dos limites do que é o razoável, né? Então vamos criar um artificialismo, inventar uma linguagem falsa. Meu querido, como você está? Há quanto tempo? Vamos ficar criando nada artificial. Vamos ser nós mesmos, mas tendo cuidado de não sermos duros com as pessoas, de não sermos muito contundentes, de não sermos muito agressivos, muito incisivos. Tem pessoas que estão tão machucadas, estão tão feridas. Às vezes um comando nosso de uma forma dura atinge eles de uma forma muito negativa. Algo que, se a gente falar com mais simplicidade, com mais carinho, com mais amor, a pessoa atende de uma forma até melhor. Então é esse equilíbrio que nós temos que estar buscando aí nas nossas colocações. Nós nunca podemos esquecer que as nossas palavras são como as sementes presentes nas cipselas do dente de leão. Sabe aquela pluminha que a gente assoprava e ficava voando? Aquilo são chamados de cipselas. Aqui na base tem uma sementezinha. Essa planta, ela está em todo o planeta. Sabe por quê? Ela viaja pelas correntes aéreas. Aonde tem solo, umidade e água, ela floresce. Porque ela tem um poder de se espalhar muito grande. As nossas palavras são assim. O que nós falamos num ambiente, nós não sabemos o alcance que vai ter na vida de outras pessoas longe. Então as nossas palavras são como essas sementezinhas. Uma vez lançado ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem na sua essência. Ficou faltando o rodapé ali, tá? Então é isso, gente. O que nós estamos falando é uma semente que está caindo em algum coração e está produzindo algum resultado. Quantos aqui não poderia dizer, mas nem precisa falar? Você ouviu um monte no trabalho do seu chefe. Aquilo vai com você para dentro do seu lar. Se você não tomar cuidado, você despeja toda aquela carga de negativismo. Talvez não era nem o problema dele, era seu. Mas você vai descarregar nas pessoas que estão lá. Porque as palavras têm essa capacidade de nos comunicar e transmitir aqueles sentimentos que nós temos, as ideias que nós cultivamos, os nossos estados interiores. A palavra tem um poder de contaminar a vida. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com elas. E para nós finalizarmos as colocações dessa noite, lembrando algo que Jesus falou sobre as palavras. Uma certa ocasião, as pessoas estavam muito preocupadas com o ritual que os discípulos não cumpriam de lavar as mãos antes das refeições. Aquilo não era uma preocupação com a higiene que eles tinham. Era uma preocupação com a pureza espiritual do alimento, porque as mãos não lavadas espiritualmente contaminavam o alimento. E aí Jesus deu uma resposta para eles que até hoje deve ser refletida por nós. Jesus disse assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós estamos mudando a vida a partir das nossas palavras. Se falarmos o bem, o amor e a bondade, é isso que nós vamos estar semeando no mundo. Então essas são as nossas reflexões para essa noite. Vamos agradecendo então muito ao carinho, à receptividade, e que possamos numa próxima ocasião nos vermos novamente. Bom, muito obrigado, tenham uma excelente noite todos.